Do lança-chamas, onde rodaram os Dokken, Breaking the Chains, e um título promessa de uma passagem de destaque para daqui a muito breve dos grandes Great Whites. Por aqui a versão de Pete Townshend, Substitute. We'll be right back. same crap. I look a white, but my dad was black. My fine looking suit's really made out of sack. Chamamos a FM Estéreo da Rádio Comercial, onde passaram os Great White Substitute, o velho tema de Pete Townshend, dos o álbum Great White, para rolar com mais calma, mais tarde ou mais cedo, aqui no Lança Chamas. O Zika está presente hoje para os Filhos do Metal, e ainda antes que isso aconteça, vamos pedir-lhe ajuda para nos dar um certo fogo em relação ao anúncio de um concerto que tanto o Purgatório do Heavy Metal como os Metal Masters, dois clubes de fãs de certo modo fortes no nosso país, tinham prometido vir a realizar. Afinal, a promessa concretiza-se no próximo dia 15 de dezembro, às 20 horas e 30 minutos, e na Associação de Moradores, Santo António dos Cavaleiros. Portanto, um local de certo modo difícil para alguns de vocês, metal fans e headbangers, encontrarem, mas de qualquer modo um esforço que valerá a pena. Vamos ao desfile de bandas que muitos de vocês não poderiam encontrar em qualquer outro lado. Uma delas, e esse é o meu único voto antes que o Zika leia o resto da lista, é o Sepulcro, banda que tive a ocasião de verificar ao vivo, encontrar ao vivo no concurso de bandas do Rock Rendezvous. O único lamento é que o grupo não tenha passado à fase final, porque lá faria miséria autêntica de uma série de outros. Sepulcro presente entre 7 bandas neste primeiro festival Heavy Metal, com o apoio do Lança Chamas e, na realidade, o apoio de todos os Metal Masters deste país. Zika fica com o resto das bandas para dizer pouco a pouco o nome dos grupos e o que conhece deles. Exato, trata-se então do primeiro festival de Heavy Metal, grande rasteira realmente. Como sabes, eu não conheço muito, aliás não se faz muito Heavy Metal em Portugal, pelo menos não é divulgado. Os grupos são Low Valley, do qual não conheço, não faço ideia. Sepulcro, que tu falaste, escusas dizer mal porque não autorizo. Aliás, tu dizes-me que são os Judas Priest portugueses, não é? Não só isso. Havia bons elementos dos Judas Priest, mas ainda se conseguem ser mais do que isso, de qualquer modo. Sepulcro é a banda a não perder neste desfile, e se calhar todas as outras, não sei. Valium não conheço, conheces tu? Não, também não. Também é um Valium. STS Paranoid participou no, também no concurso de bandas do Rock and Roll num fim de semana em que eu tomei a liberdade de ir apanhar sol. Jarojupe, conheço. Jarojupe, uma altura em que fui tocar a Coimbra com o NZZN, vi o Jarojupe e gostei do Jarojupe. Não sei, não faço ideia, já levam cerca de 2 anos, como é que estão no momento? Mas qualquer não sei, também não posso dizer nada sobre eles, porque eles dizem normalmente mal do apresentador de Lança Chambas, de modo que a bola está já devolvida e não digo nada deles, porque não digo sequer mal. De qualquer modo, a atuação, como lembro, verificar no concurso de, como que se chamava, São Rock da Comercial e na final em Coimbra, não parecia assim um grupo tão forte, que pudesse dar-se ao luxo de dar bocas a apresentadores de música e divulgadores de música neste país. É preciso juizinho, meus meninos, juizinho. E ainda há mais no Exato. Primeiro festival heavy metal. Agora deixa-me dar o pontapé de saída deste país. Convidado especial, o grupo Checkmate, aqueles que eu mais admiro em Portugal. E que tivemos a ocasião já de apresentar aqui numa rubrica dos Filhos do Metal. Foi mais um título do álbum Seal in Hell, que está aqui em promessa para passagem de destaque no Lança Chamas em breve, FM Estéreo da Rádio Comercial, sábados 18-19. Vamos lembrar mais uma vez a realização a 15 de dezembro, 20 horas e 30 minutos, a partir, portanto, desta hora, e em coprodução dos Metal Masters e Purgatório do Heavy Metal, o primeiro festival Heavy Metal do país, com o nosso apoio e com o desfile de 6 bandas, além de um convidado especial. O convidado especial, como sabem, o Checkmate, que tem tido alguma exposição por aqui neste Lança Chamas, e ainda uma série de grupos que de que há pouco falámos nós e o Zika: Low Valley, Sepulcro, Valium, STS, Paranoid, Jarojupe e os Maczak, que há pouco falharam na nossa menção. We'll be right back. Filhos do Metal, Tsunami. Tsunami, do grupo do mesmo nome, um dos poucos resultados francamente positivos na fusão de músicos americanos e japoneses. Com um som altamente profissionalizado, apoiado na energia e técnica dos seus executantes, estes cinco músicos, Doug Denton de voz, Tatsuya Miyazaki e Tomotaka Yamamoto guitarras, Max Lowe de baixo e Scott Sherman bateria, fixaram-se em San José, Califórnia, e começaram da melhor maneira a sua caminhada nos trilhos árduos do heavy metal. Oxalá nos tempos mais próximos dos tsunami voltem à carga. Por agora aqui fica a sua apresentação com mais uma faixa, Revenge. Volta no dia 22 de dezembro. Até lá, boa tarde. She will come. Lança-Chamas FM Mistério da Rádio Comercial até às 19 aos sábados, à Rock Heavy Metal quente, depois dos Filhos do Metal, hoje com o Tsunami, foi a vez, ou é a vez ainda, dos Dokken. Breaking the Chains. Passaram mais dois títulos para o destaque desta tarde no Lança-Chamas dos Dokken, Breaking the Chains, a que voltaremos ainda antes do final desta edição. É, aliás, cedo, de certo modo, surpreendentemente cedo, 20 minutos para as 19, 20 minutos para o Hard Rock, de que destacamos agora um tema dos Crocas. O Rock the Nation é o último álbum da Blitz. Crocus é o último álbum já depois da aventura norte-americana de Blitz, de que destacamos hoje aqui no lança-chamas Rock the Nation. Vamos continuar, entretanto, com o desfile prometido, ou com o destaque prometido para os Dokken, estes mesmo dos States. Breaking the Chains, penúltimo álbum já na carreira do jovem grupo. Lança-chamas FM Mistério da Rádio Comercial, destaques e filhos do metal, onde hoje esteve em passagem o grupo Tsunami, misto de norte-americanos e japoneses. Também Dokken, Breaking the Chains, que fará a despedida desta emissão, e um título longo que é uma oferta a alguns de vocês, e exatamente para ir de encontro a alguns dos vossos pedidos. Black Sabbath, com Dio, em The Mob Rules. Isn't light when no one sees, then how can I know what you might believe? A story told that can't be real, somehow must reflect the truth we feel. Yeah. Lança Chamas é a parte final da edição de hoje. Mais um sábado no FM Estéreo da Rádio Comercial. No próximo estarão aqui em visita pelo menos dois membros da organização do primeiro festival Heavy Metal português, a realizar-se em Santo António dos Cavaleiros, a 15 de dezembro, e de que demos já pormenores ao longo desta nossa emissão. Mais, portanto, para o próximo sábado, Sign of the Southern Cross, certo de Mob Rules, Dio and Black Sabbath. Boa tarde, Dokken.